Eu quero ver você olhar no meu olho e dizer que eu não causo mais efeitos em você. Se eu sinto suas mãos suando e os seus lábios tremem enquanto você tá falando que acabou, acabou. Mas então por que não consegue ir? Se acabou, acabou, então por que ainda quer me ouvir? Insisti, te pedi outra vez pra ficar. Eu sei que você sabe que é do meu lado o seu lugar. Você tá querendo uma prova de amor e eu não sou do tipo que te manda flores. Hey, admito, você me pegou. Você quer amor, mas não é só embaixo dos cobertores. Muito mais que dinheiro e sexo. Você quer sentir que é amada em cada gesto, cada olhar ou sorriso, um elogio à sua roupa, um beijo de manhã com gosto de café na boca. Eu vou, mas eu volto. E quando eu chegar esteja pronta, pois hoje eu vou te levar pra dançar e te provar que o tempo passou e as canções mudaram, mas o que eu sinto por você permanece intacto aqui, aqui, aqui, aqui dentro de mim. Yeah, yeah, yeah. Ah, que seja eterno enquanto dure esse amor e que dure para sempre, para sempre, sempre, sempre. Ah, que a gente esteja junto onde for e que dure para sempre. Sempre, sempre, e que a cada manhã, quando o sol nascer, eu possa acordar, encontrar você, te reconquistar todo dia outra vez, e sempre te amar como se fosse a primeira vez. Que seja eterno enquanto dure esse amor, e que dure para sempre, para sempre. Para sempre, ok. Luísa Chão, melhor amor é você quem faz. Sem meu sabor de se você tem paz. Chutou o balde, agora volta atrás. Não anja mais, tô cansada desses rituais. E vai nosso rolê sempre gastando um gás. Marca no pescoço meu batom lilás. Nós dois a sós, vida de boss, ao som de Rick Ross. Apesar de o foco ser seres imortais, pensa bem se talvez seu erro foi querer demais. Eu só sei que se acabo, ai, o mundo cai, cai, aliás. Se acabo, vai, se acabo, sai, sai. Nunca olhei pra ninguém daqui ao sudeste. Meu futuro eu traço um passo, te abraço e faço um teste. Largado do centro-oeste, é style tudo que cê veste. Um mapa em cima, uma peste, olho gordo, cê perde tudo que se investe. Que seja eterno enquanto dure esse amor, e que dure para sempre, sempre, sempre, sempre. Que seja eterno enquanto dure esse amor, e que dure para sempre, para sempre. Eu posso acordar, encontrar você, te reconquistar todo dia outra vez, e sempre te amar como se fosse a primeira vez. Que seja eterno enquanto dure esse amor, e que dure para sempre, para sempre. Que a gente esteja junto onde for, e que dure para sempre.